você aparecer, penetrou minha emoção. Disse que eu era um fugitivo do amor, me deu ordem de prisão. Corri, fugi, mas você me acertou, baleou meu coração. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sexy, sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. E agora preso eu estou às garras do teu amor. Não vou escapar, não vou. Você disse vou atirar, eu gritei vou me apaixonar. Atire, pode atirar. E você atirou. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sexy, sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Mamãe, perigosa. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Itaguari. Não consigo, meu amor, suportar tanta tristeza ao saber que eu perdi para sempre o seu carinho. É demais, meu bem, confesso. Penso até que eu não presto. Vejo a hora de morrer. Você perto dos meus braços, sem poder lhe abraçar, é o maior castigo, enfim, que terei que suportar. Tudo fiz, meu grande amor, pra tentar lhe esquecer, e o que eu consegui foi gostar mais de você. Não devo insistir, pra você voltar. Seu coração há um novo amor. mãe, eu lhe desejo, peço-lhe toda atenção no meu último adeus. Vejo agora, meu amor, que estou chegando ao fim, porém ao lhe ver feliz, sou feliz morrendo assim. Sou feliz morrendo assim. Sou feliz morrendo assim. Sou feliz morrendo assim. Sou feliz morrendo assim. Itaguari. Voltam mais. Eu era um garotinho, seu namoradinho, amigo de seus pais. E hoje já estou crescido, sou o seu marido, és minha mulher. Acabou-se a alegria, brigar todo dia é o que você quer. Se trabalho até mais tarde e chego cansado em casa, você diz que estou te traindo e que por mim não põe a sua mão na brasa. Neste dia certamente não como na mesa. E olhe lá, conhecendo sua natureza, com toda certeza durmo no sofá. Quando chega o fim de semana, fico em casa para descansar. Uma lista de um metro ou mais você traz para me mostrar. E me diz que está faltando o gás, o arroz e o café, o açúcar e o feijão. Sal, pimenta, malagueta, tomate, pepino e também pimentão. Farinha, óleo, sabonete, bombril, rabanete, giló e sabão. Banana, abacate, laranja, ovos de granja e até limão. Desodorante e pasta de dente, uma borracha pra panela de pressão. Um tênis pra Mariazinha, uma budininha para o Sebastião. Os livros da Antonieta e uma chupeta para o Caçulão. E assim vai seguindo a lista e o bolso do artista sem nenhum tostão. Itaguari. 10:21. Está caindo uma lágrima no teu rosto. Se não a beijo, o vento a secará. Sempre aqui em meus lábios este sabor gelado do nosso adeus. Vou conhecer um mundo que não conheço, sentir muita tristeza e solidão. Está caindo uma lágrima no teu rosto. Se não a beijo, o vento a secará. Quero levar pra sempre dentro do peito esta lembrança eu guardo no coração. É como sempre a vida que nos separa, mas lembrarei pra sempre do nosso amor. Sentir muita tristeza e solidão. Está

namorado que não cansa de esperar. Mas o tempo foi passando e a verdade apareceu, pois quem vive só sonhando desta vida se esqueceu. Dominique, nique, nique, sempre alegre esperando alguém que possa amar. O seu príncipe encantado, seu eterno namorado que não cansa de esperar. Uma lágrima caída a rolar dos olhos seus, numa tarde de domingo, o rapaz lhe disse adeus. Dominique, nique, nique, sempre triste a chorar o amor que se acabou. O seu príncipe encantado, seu eterno namorado que se foi e não voltou. Itaguari. Vem ver lá no céu uma feiticeira a voar. Bota uma vassoura e vai cumprir sua obrigação cantando mais. Vem ver lá no céu quando a noite linda de luar passa num galope e vai direto pro alto mar. Uma feiticeira a voar, toda noite fala com as sereias no alto mar. Vai pedir um mundo de paz, um mundo de paz. Cantando mais vem num galope e vai direto pro alto mar. É feiticeira, mas só de nome, pois faz o bem. O seu trabalho é trazer pro mundo a paz cantando mais. Vem ver lá no céu uma feiticeira a voar, toda noite fala com as sereias do alto mar. Vai pedir Aguaria. Noite, noite escura de amargura, noite no meu triste coração. Culpa-me por tua desventura, faça-me pagar a traição. Noite, noite escura de amargura, nega-me sem pena o teu perdão. Bebo sim a vida que me importa, se a tua porta está fechada para mim. Serei notívago sem fé, serei farrapo, serei um trapo que se arrasta para o fim. Bebo sim, exponho esta fraqueza, com a certeza de que fui o causador da noite má, da nossa triste noite escura, noite em que matei o nosso amor. Noite, noite escura de amargura, nega-me sem pena o teu perdão. Bebo sim a vida que me importa, se a tua porta está fechada para mim. Serei notívago sem fé, serei farrapo, serei um trapo que se arrasta para o fim. Bebo sim, exponho esta fraqueza, com a certeza de que fui o causador da noite má, da nossa triste noite escura, noite em que matei o nosso amor. Itaguari. 10h33. Hoje eu vou para a enseada ver o sol. No meio da praia, nosso ponto de chegada, nosso bar, nossa vela branca, um violão burguês tocando insensatez, um jipe branco à toa voa rente ao mar. Numa esteira a moça paira e chama o sol para pintar seu corpo. Iate balançando sobre as ondas, ao sabor do vento, a minha mão procura a mão de Sueli, a mais bonita moça que há por aqui. Enseada ver o sol no meio da praia, nosso ponto de chegada, nosso bar, nossa vela branca, um violão burguês tocando insensatez, um jipe branco à toa voa rente ao mar. Numa esteira a moça paira e chama o sol para pintar seu corpo. Um iate balançando sobre as ondas, ao sabor do vento, a minha mão procura a mão de Sueli, a mais bonita moça que há por aqui. Itaguari. Eu tenho um grande amigo que é muito conformado. Ele sabe que é traído, pra isso não dá ouvido, é um corno revelado. Ele é o corno ping-pong que separa e depois volta. Chega em casa bem cedinho, pede desculpa à mulher, e para lhe agradar, vai fazer logo café. Ele manda a mulher atrás de grana enquanto fica na bodega, bebendo cana depois de uma garrafa. Ele diz: parei. Começa a soltar a franga, de repente vira gay. Começa a soltar a franga, de repente vira gay. É corno e gay, mas é bom de coração. Vai namorar com os homens e dá mulher pro negão. É corno e gay, mas é bom de coração. Vai namorar com os homens e dá mulher pro negão. Cláudio Galeno e a banda Brega Chique. Eu tenho um grande amigo que é muito conformado. Ele sabe que é traído, pra isso não dá ouvido, é um corno revelado. Ele é um corno ping-pong que separa e depois volta. Chega em casa bem cedinho, pede desculpa à mulher, e para lhe agradar, vai fazer logo café. Ele manda a mulher atrás de grana enquanto fica na bodega,

acordar. E eu vivo tão feliz, sempre tive o que bem quis, pois eu tenho seu amor só para mim. Itaguari. Eu e Maria vamos pular de um avião, é só chegar a ocasião e a gente pula. Vou pular nu por ter coragem, ela de calcinha e sutiã por preconceito. Por isso vamos pular de mão dada, se quando a gente pular, quem sabe o vento nos rasga o peito, nos barra com defeito. Mas aonde cair? Na terra ou no mar? Se a terra é dura e o povo vai fincar duas cruzes em nossa homenagem, vai ser uma homenagem fincada no tempo e nós não gostamos de homenagens. Queremos é cair no mar.

gente que trabalha com fé e fé. Itaguari. Amor de broto é mesmo assim. Logo que meu brotinho possa me namorar, logo que o meu brotinho possa me namorar, eu estarei mais do que feliz. Pois ela é tudo aquilo que eu quis. Assim que meu coração puder lhe dar, serei para sempre o seu grande amor. Porém, não esqueça que também para mim terá que me dar o seu amor, por, por. Logo que o meu brotinho possa me namorar, logo que o meu brotinho possa me namorar, eu ficarei sempre a esperar, para depois o seu beijo ganhar. Assim que meu coração puder lhe dar, serei para sempre o seu grande amor. Porém, não esqueça que também para mim terá que me dar o seu amor, por, por. Logo que o meu brotinho possa me namorar, logo que o meu brotinho possa me namorar, eu ficarei sempre a esperar, para depois o seu beijo ganhar. Itaguari. Estou pensando em ti, chorando e num lamento. Lá fora o vento chora comigo. Estou pensando em ti, chorando. Anjo divino, que o meu destino modificou. Estou pensando em ti, chorando. Abra a janela, a noite é bela, mas que me importa? Estou pensando em ti, chorando tanto. Onde te encontras, hás de sentir a mágoa do meu pranto. Abro a janela, a noite é bela, mas que me importa? Estou pensando em ti, chorando tanto. Onde te encontras, hás de sentir a mágoa do meu pranto. Estou pensando em ti. Itaguari 11-4. Olha, nunca mais eu quero saber de você, pois o imenso amor que eu lhe dediquei, você não ligou e nem sequer notou. Olha, você maltratou o meu pobre coração, fez uma bolinha e jogou no chão, e a chorar deixou-me sem dizer adeus. Mas um broto eu encontrei que diz que eu sou um pão, que me entregou todo o seu coração, que nunca mais vai ser de outro alguém. Olha, eu também percebo que me apaixonei, pois meu coração todinho eu lhe entreguei. Seus beijos, no seu jeito de abraçar. E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. E nada existe em você que eu não ame, sou metade sem você. Mon amour, meu bem, ma femme. Gosta só de mim. Aravadá, varavadavá. Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim. Não adianta sair nem curtir por aí, entrou na minha, não consegue mais sair. Não adianta dizer que você não me quer, que não dá pé. Varavadá, deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim. Papelão, mandar por fora, batota toda, não te deu bola. Eu sou o bom e toda a turma já me namora. Ninguém me espelha, a vida é cega, e nesse embalo ninguém me pega. Tô esperando a decisão, ou sim ou não. Não adianta sair, nem curtir por aí, entrou na minha, não consegue mais sair. Não adianta dizer que você não me quer, que não dá pé. Barabadá, barabadabá. Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim. Itaguari. Música. convido pra uma caçada. Sai dessa água fria de pescaria desanimada. Ficar com vara na mão o dia inteiro não tá com nada. Agora o negócio é ir caçar mulher, curtir a noitada. As minas, nós vai pra cima e beija a nuca. Mas nós tem que ir com calma, senão acaba a munição. Mas quando chegar em casa, tem que ter bala para o dragão. Eu sou cachorro, au au, e não tem jeito. Eu sou caçador de gata, sou cachorro perdigueiro. Eu sou cachorro, au au, e não tem jeito. Eu que sou vivo na farra, sou cachorro perdigueiro. De pescaria desanimada. Ficar com vara na mão o dia inteiro não tá com nada. Agora o negócio é ir caçar mulher, curtir a noitada. O porta-mala aberto, o som ligado, era puga. E quando chega as minas, nós vai pra cima e beija a nuca. Mas nós tem que ir com calma, senão acaba a munição. Quando chegar em casa, tem que ter bala para o dragão. Eu sou cachorro, au au, e não tem jeito. Eu sou caçador de gata, sou cachorro perdigueiro. Eu sou cachorro, au au, e não tem jeito. Eu sou caçador de gata, eu que sou vivo na farra, sou cachorro perdigueiro. Itaguari 1111. Gosto de você tanto quanto você gosta de mim. Quero ser só teu até o fim, meu amor. Todo nosso encontro é feito com carinho e devoção, com lágrimas de grande emoção. Meu coração bate feliz ao lhe ver perto de mim, retribuindo os beijos, os abraços que lhe dou, que eu lhe dou. Amar é viver, é ter o paraíso, é ter felicidade pra toda a eternidade. Dê-me a sua mão, vem dançar comigo esta canção, da qual você é toda inspiração. Meu coração bate feliz ao lhe ver perto de mim, retribuindo os beijos, os abraços que lhe dou, que eu lhe dou. Thank you.

comigo. Itaguari 11:20. Dá-me tua mão, vamos fugir para bem longe daqui, para um lugar bem distante que em sonhos eu vi, onde tudo é festa e alegria, que a natureza cante o nosso amor. Um mundo sem maldade, um mundo feito só para nós dois, dá-me tua mão, vamos fugir para bem longe daqui, para um lugar bem distante que em sonhos eu vi. Desejos eu farei a felicidade bem de perto, então verei. Dá-me tua mão, vamos fugir para bem longe daqui, para um lugar sem tristeza e dor, onde tudo é lindo, meu amor. Itaguari. Sei errar sozinho nos caminhos da ilusão. Todo mundo tem direito de amar e querer bem. Não preciso de conselhos nem palpite de ninguém. O primeiro amor é lindo, não existe neste mundo nada igual. O primeiro olhar, o primeiro beijo nasce de um desejo natural. O primeiro amor é lindo, não existe neste mundo nada igual. O primeiro amor ninguém esquece, o primeiro beijo é um golpe fatal. O primeiro beijo é um golpe fatal. Neste mundo Itaguari. 11:25. Não vejo mais razão de esconder todo esse amor que eu guardei por tanto tempo, esperando pra dizer. Andei por esse mundo inteiro sem amar ninguém, pois esperava um momento de falar do amor imenso que guardei. As vezes que passou por mim de braços com seu bem, quase morria e chorava de ciúme de você. Mas vejo que chegou a minha vez de ser feliz. Quero ganhar o seu amor que sempre quis. As lágrimas que rolam dos meus olhos são sinceras e molham o seu rosto assustado. Deixa-me chorar, pois tenho tanto pra dizer, que uma vida inteira não vai dar. As lágrimas que rolam dos meus olhos são sinceras e molham o seu rosto assustado. Deixa-me chorar, pois tenho tanto pra dizer, que uma vida inteira não vai dar. Que uma vida inteira não vai dar. Nenhuma vida inteira não vai dar. Itaguari. Tu és o maior amor da minha vida. Tu és uma estrela

Itaguari. Assim como os rios bravios que correm pro mar, assim também correm meus olhos para o teu olhar. Teus olhos tão verdes, tão lindos, teus olhos me fazem lembrar as águas tão verdes, tão lindas, as águas do mar. Não sei, não encontro a razão e nem posso explicar. Só sei que estou preso, estou cego pelo teu olhar. Os rios não voltam do mar, meus olhos não deixam os teus, e tu não vais me deixar, graças a Deus. São teus olhos dois faróis que a minha vida iluminam. São dois astros, são dois sóis, os teus olhos me dominam. Olhos verdes, esperança, olhos tristes, sonhadores, olhos negros de criança, são teus olhos dois amores. Razão e nem posso explicar. Só sei que estou preso, estou cego pelo teu olhar. Os rios não voltam do mar, meus olhos não deixam os teus, e tu não vais me deixar, graças a Deus. Itaguari. 11:38. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. Ooh, I don't wanna to stay here. I wanna to go back to Bahia. Na, na, na, na. I don't wanna to stay here. I wanna to go back to Bahia. Eu tenho andado tão só, quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê. De repente ficou frio, eu não vim aqui para ser feliz. Cadê o meu sol dourado? Cadê as coisas do meu país? I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. Oh. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. Eu tenho andado tão só, quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê. Via Indelsat eu mando notícias minhas para o Pasquim. Beijos pra minha amada que tem saudades e pensa em mim. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't know how to stay here. I wanna to go back to Bahia. Come on. Itaguari. Sofreu demais, até perdeu a paz, amando. Alguém deixou você a chorar. As cicatrizes ainda doem, eu sei. Vou confessar, não posso mais calar, te amo. Itaguari. O arrasta-pé, canários do reino. No lume da fogueira, numa noite de forró, é terra e chão e pó. Se amam como estrelas no azul do arrebol. Paixão acesa como a luz do sol. No lume da fogueira, numa noite de forró, é terra e chão e pó. Se amam como estrelas no azul do arrebol. Paixão acesa como a luz do sol. Tim-tim-tim-tim, toco criando a noite inteira. Amor batendo no meu coração. Tim-tim-tim-tim, bate a saudade derradeira. Calor que vai ao céu em um balão. Voa meu balão na solidão desse luar. Hoje é São João, nossa alegria é ver você voar. Começou. Chega meu povo que o forró já começou. Chega meu povo que o forró já começou. Eita, o forrozão gostoso. É canários do reino no arrasta-pé. Segura, menino. No lume da fogueira, numa noite de forró, é terra e chão. É chão e pó, se amam como estrelas no azul do arrebol. Paixão acesa como a luz do sol. No lume da fogueira, numa noite de forró. É terra e chão e pó. Se amam como estrelas no azul do arrebol. Paixão acesa como a luz do sol. Ting-ling-ling, toco triângulo a noite inteira. Amor batendo no meu coração. Ting-ling-ling, bate a saudade derradeira. Calor que vai ao céu em um balão. Voa meu balão na solidão desse luar. Hoje é São João, nossa alegria é ver você voar. Chega meu povo que o forró já começou. Começou. voz no longo beijo e ter-te sempre bem junto a mim, viver te amando, ser só teu até o voz no longo beijo e ter-te sempre bem junto a mim, viver-te amando, ser só teu até o fim. Itaguari 11:48. Su ruiseñora, esperando su vuelta en el día, ella vio que la tarde moría y a la noche cantándole al río, medio loca de amor, le decía. Aqui, neste mesmo lugar, neste mesmo lugar de nós dois, jamais eu podia pensar que voltasse sozinho depois. O mesmo garçom se aproxima, parece que nada mudou. Porém, qualquer coisa não rima com o tempo feliz que passou. Por uma ironia cruel, alguém começou a cantar o samba canção de Noel, que viu nosso amor começar. Só falta agora a porta se abrir e ela ao lado de outro chegar e por mim passar sem me olhar. Só falta agora a porta se abrir e ela ao lado de outro chegar e por mim passar sem me olhar. Você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa querida já estava acostumada guardando você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida, o sonho. Nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor. Não deixe o mundo mal lhe levar outra vez. Me abrace simplesmente. Não fale, não lembre. Não chore, meu bem. Diretamente do terreiro da fazenda para todo o Brasil. Bota a lenha na fogueira, deixa a fogueira queimar. Vamos pra pertinho dela para poder namorar. Nosso amor tá esquentando, tá queimando o coração, porque ele começou na fogueira de São João. Eu ganhei o seu amor na festa de São João. Eu ganhei um beijo seu e você, meu coração. Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro. O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando pro casador Santo Antônio. Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro. O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando pro casado Santo Antônio. Tá queimando não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro. O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando pro casado Santo Antônio. Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro. O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando pro casado Santo Antônio. Puxa esse fale, sanfoneiro! Agora é com você, Marli! Ai, meu filho! Deixe comigo, sobrinho! Vamos arrochar a mão! 11h58. No volveremos más, ya lo nuestro acabó. No volveremos más a esa isla de amor. No volveremos más, ya no vale la pena. No volveremos más, solo queda el dolor. Se acabó pensar que allí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó, nunca jamás a ese lugar volver. Capri, se acabó pensar que allí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó, nunca jamás a ese lugar volver. No volveremos más, pero no olvidaré aquellos días felices que contigo pasé. No volveremos más a vivir el pasado, ya todo ha terminado. No volveremos más. Capri, se acabó pensar que allí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó, nunca jamás a ese lugar volver. Capri, se acabó pensar que allí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó, nunca jamás a ese lugar volver. Oh, Capri, se acabó pensar que allí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó, nunca jamás a ese lugar de volver. Sí, Capri, se acabó pensar que allí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó, nunca jamás. Neste momento, a Rádio Pitaguari encerra sua programação no dia de hoje, prometendo voltar logo mais às 5 horas. Boa noite e fiquem com Deus. ZYH 661, 1340 kHz AM, Rádio Pitaguari. Uma emissora ligada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CERT. Maracanã, o terra de gente boa, gente que trabalha com fé e esperança. Itaguari. Esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de ansiedad mi corazón. se vive sin ti. Por eso me pregunto al ver vive sin ti. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Itaguari AM. Essa tal de transição. Rádio Pitaguari AM. No meu tom de voz, esse jeito tomado eu trago lá de nós. Não é minha intenção assustar você. É, essa tua beleza me tirou do chão. Deixei eu conquistar, mudar tua opinião. Garanto, pouco tempo você vai saber. É que vaqueiro também ama. Leva café na cama. Amar, bebê, dorme comigo hoje. Hoje do cavaco, o alagoano estourado. É o metaleiro do negão. Sai, sai rodado. Vaqueiro organizado. Pra tocar no coração. Ei, desculpa a ignorância no meu tom de voz. Esse jeito tomado eu trago lá de nós. Não é minha intenção assustar você. Essa tua beleza me tirou do chão. Deixei eu conquistar, mudar de opinião. Garanto, pouco tempo você vai saber. É que vaqueiro também ama. Leva café na cama. Vaqueiro manda flores. Também vê filme de flores. Vaqueiro também ama. Leva café na cama. Te amar, bebê, dorme comigo hoje.

Taguari. Sintas que ele é tudo e eu mais nada. Aí então darei que quero que tu vás. Rádio Pitaguari AM. Viver sem ti, juro que não posso continuar assim. A solidão me mata pouco a pouco e fico louco quando não estás aqui. Lembro-me do dia em que te perdi, penso na noite em que te conheci. Tantas imagens na minha cabeça, é como se fosse um videoclipe. Todas noites sonho contigo, mas sempre acordo porque não estás aqui. Quero ter você ao meu lado, quero te sentir. Eu não sei mais o que fazer, daria até minha vida para ser teu amor. Vou dar-me, querida, te quero. Vou dar-me, querida, te quero. É impossível viver sem ti, juro que não posso continuar assim. A solidão me mata pouco a pouco e fico louco quando não estás aqui. Lembro-me do dia em que te perdi, penso na noite em que te conheci. Tantas imagens na minha cabeça, é como se fosse um videoclipe. Todas noites sonho contigo, mas sempre acordo porque não estás aqui. Quero ter você ao meu lado, quero te sentir. Eu não sei mais o que fazer, daria até minha vida para ser teu amor. Vou dar-me, querida, te quero. Vou dar-me, querida, te quero. Est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour, l'amour tendre. Wait till I turn my love on. Wait till, wait till, wait till I turn my love on. I'm no cheap thrill, I'm a roller coaster ride, baby, jump on. Come on, come on, cause baby, if you can't tell, you're what I wanna love on. To be some sort of mathematical equation. Slip off your jeans, slide in the sheets, screaming yes in quotations. Clock in, baby, get to work. Night shift, but with all the perks. Time stamping when you fell in love. Time can't mess with us. Wait till I turn my love on. I'm no cheap girl, I'm a roller coaster.

everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show. Passado não é dos melhores, mas o futuro é a gente que escolhe. Eu escolhi você, já deu pra perceber, né? E tô abrindo mão das minhas aventuras, pagando a minha vida pra viver a sua. Não é como se você fosse só mais um. É que depois de você não vai ter mais nenhum. E eu até já falei com o tempo, pedi pra ele cuidar desse sentimento. Se hoje já te quis milhões de vezes, imagina então daqui uns 12 meses. Promessas loucas, aventuras, pagando a minha vida pra viver a sua. Não é como se você fosse só mais um, é que depois de você não vai ter mais nenhum. Eu até já falei com o tempo, pedi pra ele cuidar desse sentimento. Se hoje já te quis milhões de vezes, imagina então daqui a uns 12 meses. Não se preocupe com minhas promessas loucas, não tô falando só pra te deixar sem roupa. Quero uma vida, um pra sempre, um anel. Depois eu sigo te amando 3 metros acima do céu. Não se preocupe com minhas promessas loucas, não tô falando só pra te deixar sem roupa. Quero uma vida, um pra sempre, um anel. Depois eu sigo te amando 3 metros acima do céu. Rádio Pitaguari AM. Deixa de papo furado, eu não vou cair à toa. Esse teu papo de malandro eu já conheço bem. Eu não sou boba, já deixei de ser criança. Essa cantada não me ganha, sai da pista, meu neném. É sempre assim quando se quer alguma coisa, chega sempre de mansinho. Passa por mim sem deixar a cor, nem ver meu peito latejar de amor. Me dê um sorriso, seja o que for, faça alguma coisa pra acalmar a dor. Passa por mim sem deixar a cor, nem ver meu peito latejar de amor. Me dê um sorriso, seja o que for,

chegar. Meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. Ei, ei, ei, ei, minha vida, eu sempre quis ser feliz, mas o destino é quem diz o que vai me acontecer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ei, minha vida, só desejei ter você sempre ao meu lado, dizendo que sem mim não pode viver. Oh, oh, oh, oh, oh. Meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. Ei, ei, ei. A noite vai chegar. Meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos de um mundo. Rádio Pitaguari AM. Um gatinho selvagem roubou o meu coração, e através do seu carinho conquistou minha paixão. Ficamos agarradinhos com o clima do luar, naquele chamego bom que a gente vai arrochar. Vai, faz o jeitinho que ele gosta. Arrocha, arrocha, arrocha. Ouvi chamegando que chegou a hora. Arrocha, arrocha, arrocha. Jeitinho que Nara gosta. Arrocha, arrocha, arrocha. Ouvi chamegando que chegou a hora. Arrocha, arrocha, arrocha. Não fique tão sozinho, procure logo o seu bar e entre num clima quente com Nara Costa. Vem arrocha. Faz o jeitinho ele gosta. Arrocha, arrocha, arrocha. Ouvi chamegando que chegou a hora. Arrocha, arrocha, arrocha. Faz o jeitinho que Nara gosta. Arrocha, arrocha, arrocha. Ouvi chamegando que chegou a hora. Arrocha, arrocha, arrocha. Pitaguari AM 1340. Hoje eu saí pra rua, não tem hora pra voltar. Eu te avisei que me largar, te bandejar na bagaceira, ia te dar dor de cabeça. Por quê? Depois que junto com os amigos, bom de copo, ninguém me segura. A baderna é certeiro, trem apito. A gente sai pra tomar uma sexta-feira e só volto na segunda. 10 garrafas matadas, 10 chamadas perdidas. Vou mandar um áudio para dar sinalzinho de vida. Se liga como é que eu tô. Tomo um meio do povo, amor. Mulherada de agosto eu vou. Botar pra moer, beber, ferver, quer ver? Chamada de vídeo, aí tô no meio do povo, amor. Mulherada de arroto eu vou. Voltar pra moer, beber, ferver, quer ver? Ligado, chamada de vídeo, aí tô no meio do povo, amor. Depois que junto com os amigos, bom de copo, ninguém me segura. A baderna é certeiro, trem apito. A gente sai pra tomar uma sexta-feira e só volto na segunda. 10 garrafas matadas, 10 chamadas perdidas. Vou mandar um áudio pra dar um sinalzinho de vida. Ou no meio do povo, mulherada de arroto eu vou. Voltar pra moer, beber, ferver, quer ver? Ligado, chamada de vídeo, aí tô no meio do povo, amor. Mulherada de acordo eu vou. Voltar pra moer, beber, ferver, quer ver? Ligado, chamada de vídeo, aí tô no meio do povo, amor. Mulherada de acordo eu vou. Voltar pra moer, beber, ferver, quer ver? Ligado, chamada de vídeo, aí tô no meio do povo, amor. Mulherada de acordo eu vou. Voltar pra moer, beber, ferver, quer ver? Ligado, chamada de mídia, eu no meio do povo, amor. Voltar pra moer, beber, ferver, quer ver? Ligado, chamada de mídia, eu tô no meio do povo, amor. Vocês são foda demais, né? Ou no meio do povo, amor. Mulherada de acordo eu vou. Voltar pra moer. Itaguari ainda é uma rádio diferente. Gostar de você com carinho. falar. E você no momento está meio esquecida. E ora, ao tocar suas portas, notei que você anda muito sentida. Se fosse me acompanhar, viola, eu me apaixonei por você no momento em que vi te um carreiro tocar. Viola, nunca imaginei que nas minhas canções você fosse me acompanhar. Itaguaria. We'll be right back. she wants is go up to the boys. That's what she wants. That's all she wants is go up to the boys. That's all she wants. Cause all she wants, she wants to go out with the boys. She wants to hang out with the boys. She wants to be out with the boys. Yeah, yeah, yeah. She wants to go out with the boys. She wants to hang out with the boys. She wants to be out with the boys. With the boys. AM. Me